princípio, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Criou Deus o homem, deu a ele o dom da vida, mas o homem se rebelou e quis ser igual a Deus. A inveja se instalou na raça humana. Quando Caim matou Abel, iniciou-se a guerra, irmão derramando sangue do irmão. A prostituição, roubo, traição, mentira, o ódio. O mundo tornou-se tenebroso. A podridão da Babilônia contaminou a todos. A luta pelo poder corrompeu corações. A paz eterna se transformou em tormento. Mas Deus providenciou o alívio, providenciou a redenção. Enviou seu filho para remir aqueles que quisessem ser salvos. A maioria desprezou suas palavras, sentenciando a morte. A profecia se cumpriu. 2000 anos depois, a segunda vinda do Messias se aproxima. O sétimo selo será aberto. As 7 taças serão derramadas. Dores, chagas. As águas se transformarão em sangue. O sol queimará os homens. Maremotos, terremotos prenunciam a volta do Messias. Ele enxugará dos olhos do seu povo toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque tudo será passado. Prepare-se para a segunda vinda.